Bravo Vitor, aos 15, direita, solo, 121, decimal 1. Chame solo 1211. Salvador até 3804. 3804, repórter avistando. Passará 3804. Visual 1507. Pouso autorizado no 0230 graus 89. Livre pouso no 0-3204. Oi, Salvador, boa tarde, vou no 962 a 1,5 milha de externo, estabilizado. 962, continue ao segundo ajuste 1017. 962. 1804 21, direita solo 121, decimal 1. Direita 21, 73804. Livre pouso pro Golno 962. Pouso autorizado. 230 graus, 10 nós. Autorizado pouso na 110, Golno 962. Júlia 03, está pronto, já? Júlia 03, reporte fora do solo, pro norte, 220 graus, 8 nós, 15 ajuste. O Patrulha 03, confirma, piloto em comando? Nove, meia, dois, um solo, dois, três, direita, 121, decimal 1. Direita, 219, da 962. Pouso autorizado, 110, 220 graus, 10 nós. O patrulha 03, fora do sol. Patrulha prossiga, pro norte, aguarda transferência. Vai prosseguir pro norte, aguardando transferência, patrulha 03. 3-2 no meio, forma um traço no helicóptero, decolou do pátio ao lado da 17, prosseguindo com o Pôr Norte, à sua esquerda agora. Torre Salvador, o TAM 3-2 no meio, embaixo pra lá. 3-2 no meio, forma um tráfico à sua esquerda, um helicóptero, decolando com o Pôr Norte, atenta um urubu no eixo de aproximação. O vento é 210, com 8 nós, tem pouso autorizado na pista 10. Esposo 3-2 na mesa. O patrulha chama controle agora. 19-8. Chamará controle 19-8, patrulha 03. 3216, 26 à direita, solo 121 no 1. Solo 211, 3216. 121 no 1. 221, 3216. Torre Salvador, Juliette Tango Zulu, tá próxima rotatória com Copa Vista. Tango Juliette Tango Zulu, continue a aproximação, aguarde autorização de voos, ajuste no 095. Na 095, aguardará a autorização do pouso. Tango Juliette, Tango Zulu, avistado, livre pouso, pista 17, vento 230 graus 08 nós. Tango Zulu, tem embaixo checado. Juliette, Tango Zulu, corpo empático. Empate da baixa, senhora. Gente. Tango Juliette, Tango Zulu, Solas 34, libere na papá, chassi na frequência livre. Oi, Salvador, bom dia, 6213 da Oceanera, aproximando-se do ponto de espera da 28, pronto. Oceanera 6213, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 200 graus, 07 nós. Sente, livre alinhar e decolar da 28, 6213, obrigado. Na minha 2.3 que sente da restrição? Afirmativo, 2.500, mantém a proa. Na 6213, decolada aos 40, chame o controle em 119 decimal 8, bom voo. 198, obrigado. Salvador, bom dia. Pastor 32, estabilizado, sinal ILS da 28. Pastor 32, cheque trem livre, pouso pista 28, vento 210 graus, 05 nós. Livre, pouso na 28, pastor 32, trem fixo. Bono 8, né, 4. Pastor 32, sala 50, libere na hotel, estaciona a frequência livre. Quebec Serra, livre se na chama táxi. Salvador, boa tarde, Capatango Vitor, Fox, Fox, Fox, Fox, boa tarde, continue a aproximação, reporte sobre a vertical da Irmã, ajuste 1014. Patango Vitor, Fox, Fox, confirme Pátio? A Pátio da Bata, senhor. Ó. Entendi. Queria confirmar o vento, por favor? Confirme. Confirma o vento, Vitor, Fox, Fox, por favor. 220 graus, 099. Tá, tá bom. Patango Vitor Fox Fox, atente a pássaros na final da 1-7. Patango Kilo Quebec Serra, autorizado táxi até a Papá. Ajuste 1014. Quebec Serra, mantenha o ponto de espera da Papá. Passou através da Rimar, final 97, baixado travado, Vitor Fox, ó. Patango Vitor Fox, Fox, autorizado, pouso, pista 17, o vento 210 graus, 09 nós. Sim, Fox. Tango, Vitor Fox Fox, Solo 58, autorizado backtrack, reporte na interseção. Batango Kilo, Quebec Serra, autorizado, ingresso na 1735, reporte aliado pronto, cabeceira 17. Gol no 864. Bom dia, mantenha o ponto de espera do 28. Mantenha o ponto de espera, boa noite, meu irmão. No 864, linda, cola separada? Parado. Sente autorizado alinhar e decolar, mantendo proa TEC 2500 pés, da 28, vento 250 graus, 10 nós. Sente decolagem autorizada, 28, mantém a proa TEC 2500 pés, boa noite, pé 4. Vitor Fox Fox, sente, coloque transponda em stand-by. Torre Salvador, passarela do 2230. Passarela 2230, boa noite. Correção, boa tarde. Continua a aproximação, mas pista livre. Afirmativo, já no ILS. Batamos aquilo, Quebec, se assente, mantenha a cabeceira. Gol 2067, boa tarde, mantém o ponto de espera do 28. Vai manter o ponto de espera do 2067. A série 2230, cheque trem, livre pouso, pista 28, 2250 graus, 10 nós. 250 com 90 nós, livre pouso na 28 e trem de pouso, baixo travado. Passarela de 2230. 1864, decola 202, time controle em 1998, meu voo. Ok, 198, alô. Após a terra, e alinha e mantém cabeceira 28. Após a terra, alinha e mantém o voo 28. Batango Kilo, Quebec Serra, autorizado decolar pista 17, vento 240 graus, 10 nós. Tower, good afternoon, temp 3290, ILS runway 28. Tower 3290, continue approach. Stand by, runway vacated. Continue the approach. Naredo 2230, solo 03, libera a esquerda. Antes da Alfa, chame o Sole 121 desse longo, né? Esquerda está Alfa 211, 2230. Patango, quilo, Quebec Serra, decolado 04, mantém, escuta. Mantém, Quebec Serra. Gol 2067. Autorizado decolagem, mantendo proa até 2500 pés. Informa o tráfego decolado da pista auxiliar. 1000 pés, não interfere com sua decolagem. Vento 240 graus, 06. Ciente livre decolagem, após decolagem, manter a proa até 2500, gol 2067. Confirme? Região é baixo, está em posição rotatória. Copie a matrícula. O Salvador copia a Guardião 19 no portão rotatório. Guardião 19? Está na posição rotatória, está na posição. Gente, mantenha a posição na rotatória, aguardando instruções. Guardião 19, mantendo a posição rotatória. Oi, Quebec Serra. Prossiga. Guardando a posição para chamar o controle, vai ser a curva direita. Ingresso na Xia Mil Pés, o Quebec Serra. Tá mantendo a minha escuta só enquanto o gol decola. Pode ser que não tá dando pra gente mandar de bola aqui. Pra gente chamar pro direito, tá no a Xia mantendo meu pé. Gente, pode ingressar na Xia Mil Pés, o gol tá mantendo a proa. 3290, Cleit Land, 28220 degrees, 10 knots. Clear to land, runway 28, tempo 3290. Quebec Serra, controle, 198. Controle 198, boa tarde. É retorno. 2067, 198, decolado 0612. 198, obrigado. Gavião 19, é confirmando, tá com um problema no transponder? Afirmo. Gente, qual é a sua intenção? Vou usar a final no campo. Vai de novo. Gente, é só uma aeronave? Um H50, querido. Ciente, sem contato visual com o tráfego, ajuste a 1014, aproxime para Salvador, reporte no setor norte, aguardando contato visual. Guardião 19, prosseguindo para Salvador, reportará no setor norte. Qual altitude que mantém? Reporte, ciente. T290 negrada 07, mantém position taxiway echo and call ground. Conflica 21 decimal 1. 21-1, 3-1-290, mantém an echo. Ground to T290. Ground to T290, vacated on echo. 21-1. Perto do vento do setor norte do campo, da pista 28. De avião 19 agilizando. Reporte no solo controlado, vento 2.0 graus, 08 nós. Confirmo, 19. De avião 19 autorizado direto para o pátio militar, reporte no solo controlado, vento 2.40 graus, 07 nós. De avião 19, tira aproximação direto para o pátio militar. 99.28, trip 5220. Trip 5220, continue a aproximação, agora autorização de pouso, ajuste no 014. Trip 5220. Trip 5220, cheque trem, livre pouso, pista 28, vento 210 graus, 07 nós. Gente, vai reportar quando baixar o 5220. Casa 19, sala usina 0, frequência livre. Baixar o checado, 5220. Tipo 5220, sente, livre pouso, pista 28, vento 220 graus, 08, nós.